A figura de um anjo protegendo crianças que despreocupadas se aproximam da beira de um precipício num quadro acima da cabeceira da cama marca uma das primeiras devoções da vida de um católico depois da mamãe e do papai do céu, o anjo da guarda. Desde cedo as crianças aprendem a rezar o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Anjos, na teologia, são criaturas celestiais totalmente espirituais, não corpóreas. Não são pessoas, não têm a aparência humana, nem são sexuados como nós. Eles compõem a corte celeste, adoram a Deus, contemplam sua face e executam suas ordens no mundo. Por isso, estão associados à história da salvação. Um anjo anuncia a encarnação do Filho de Deus. Outro o consola em sua paixão. Outros atestam a sua ressurreição. E outros ainda, na ascensão, alertam os discípulos a olharem para a missão que têm diante de si, ao invés de ficarem olhando para o céu. Sua principal tarefa, porém, é transmitir uma palavra. Anjos são, antes de tudo, mensageiros de Deus, como indica o significado da palavra de origem grega, ângelos. Daí vem também o termo evangelho. Feliz mensagem, boa notícia, boa nova. Na Bíblia, os anjos são descritos ora com características celestes. Têm asas, voam, estão voltados para Deus, cantam e tocam trombetas, ora com características humanas. Quando estão em missão no mundo, na maioria das vezes, nem são diferenciados de uma pessoa comum. Chegam, conversam, até comem e bebem. Em alguns casos, são descritos apenas como homens vestidos de branco. No momento oportuno, podem fazer alguma coisa sobrenatural, como um milagre em favor das pessoas a quem foram enviadas. Anjo, na Bíblia, algumas vezes é também uma manifestação do próprio Deus, como que disfarçado. Com efeito, sendo absolutamente diverso de qualquer criatura e infinitamente inapreensível pela mente humana, Deus permanece sempre envolto no mistério. Por isso, na antiguidade, as pessoas temiam morrer quando percebiam a presença desse mistério em suas vidas. Então, o povo na Bíblia, cheio de respeito e santo temor, cada vez que experimentava Deus lhe falando ao coração, lhe protegendo de um perigo ou lhe mostrando o caminho da vitória, dizia que foi o anjo do Senhor que se manifestou e lhe fez essas coisas. Jesus, no seu evangelho, confirma essa maneira de falar da presença de Deus ao dizer que um anjo cuida de cada pequenino. Pode ser daí que nasceu a ligação dos anjos da guarda como protetores das crianças. O fato é que, na piedade popular, os anjos são os guardiães, os protetores da vida, que nos defendem do mal e nos encaminham sempre para o bem. Mas não nos esqueçamos de que tantas pessoas ao nosso redor fazem o papel de anjos para nós. Sem asas, sem auréolas, sem poderes sobrenaturais, essas pessoas nos transmitem mensagens divinas quando nos dizem uma palavra amiga, quando nos falam de Deus, quando nos orientam no que fazer, por onde andar e o que evitar para o nosso bem. Muitas vezes, sem que o percebamos, elas velam por nós, cuidam de nosso bem-estar, se empenham para que, lá na frente, tudo dê certo. A Igreja celebra uma festa para os Santos Anjos da Guarda no dia 2 de outubro, mês missionário, ressaltando a missão de mensageiros de Deus que eles cumprem e que todos devemos também abraçar, sendo anjos uns para os outros. Santos Anjos da Guarda, como servidores do Altíssimo Senhor, cuja face contemplais no céu, cuidai de nossa vida, protegei-nos nos perigos, conduzi-nos por caminhos de luz, e apresentai a Deus nossas necessidades. Amém.